Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, estamos a 8 de janeiro de 2011 e completa-se hoje a primeira semana do novo ano. Ora, hoje o Nota 7 vai trazer músicas. Vamos trazer duas músicas de cada intérprete, ou de cada grupo, neste caso, que é o que vai abrir a primeira seleção musical. Ora, quando falamos de música, falamos de James Last. E um dos temas que mais ficou famoso, aliás, referente a Portugal, foi o tema Abril em Portugal. Aliás, o fado Coimbra, que rapidamente se tornou um sucesso internacional. Abril in Portugal. É um tema que vai ser aqui trazido pela orquestra James Last. E logo depois vamos ficar com a mesma orquestra James Last para ouvir Concerto de Aranjuez. São as duas primeiras melodias que vai poder ouvir nesta edição do Nota 7, que estarei para o ar então neste sábado, 8 de janeiro de 2011. Vamos à música. Ficamos agora com dois trabalhos musicais de Ray Conniff. Os temas que vamos ouvir são também instrumentais, é maior por vezes. Este compositor optasse também por ter aqui cânticos nas melodias. De todas formas, elas podiam sempre ser transformadas em instrumentais, ou quase, já que as vozes encontravam-se geralmente à direita ou à esquerda da música e nunca no centro, que permitia que facilmente se conseguissem baixar as vozes, a fim de tornar uma música instrumental agradável. Era uma técnica engenhosa para fazer uma música cantada e instrumental ao mesmo tempo. Vamos ouvir então, nesta emissão, Ray Conniff com The Whiff and Poof Song e ainda The Continental. São os dois temas que se vão seguir antes das minhas despedidas. Thank you. esta edição da Nota 7 com dois temas vindos diretamente da Roménia. Vamos escutar uma das mais prestigiadas bandas instrumentais da atualidade. Fanfara Ciocarlia trazem-nos Caravan e ainda Ibrahim. As duas músicas que vão fechar hoje a edição do Nota 7, mas fica a promessa de que amanhã vamos trazer mais coisas, algumas, quem sabe, vindas da Roménia. Fique por ouvir amanhã, estamos de volta a partir das 12h30. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Yeah.